Salvador, que é o azul Alpha XP 90. Prossiga. É, informando que estamos saindo aqui do Pátio 3 para ingresso na Capitueira Alpha, fim de ir para a Capitueira 28. O Alpha XP 90 prossegue então via Alpha até a Taxway Golf. Sim. Paulo Salvador, bom dia, Gol 1161, informação Delta, autorização Guarulhos. 1161, Delta, confere, só instante cópia. Guarda. Thank you. Gol 1961, copia? Pronto, copia, Gol 1961. Autorizado Guarulhos, Nita 360, decola da 10, curva à direita, perfil da El, Leda Motiva, intercepta Bizilu 10 até Tango Bravo S. Aciona 5004, controle 119, decimal 35. 1961, autorizado Guarulhos, 360, rota do plano, Bizilu 10 até Tango Bravo Eco. Decola da 10, direita da El, Leda Motiva. 5004 e 10935. Cotejamento correto, 1961, reporta pronto, portão 7. Entre o 1961. Azul 9640, bom dia. Confirma o horário do plano. Para os 40 desse horário. Gente, aguarda a cópia. Gente. solo, Gol no 61, no pushback acionamento, posição 7. Autorizado, no 61, no chama táxi. Sim, esse é o 961. Meia 40, copia. Prossiga. Autorizado, lençóis, nível 160, decolagem da 10, curva à esquerda, Momo transição VATAP conforme rota do plano. Aciona 5022, controle 119, decimal 35. Autorizado, 160, para lençóis, decola da 10, curva esquerda, Momo, VATAP conforme plano. Aciona 5022 e o controle 1-9-9-3-5, azul 9640. Cotejamento correto, azul 9640, chama tá. Chama pronto pro estacionamento. Solo Salvador, o Gol 1161 para o táxi. 176 a bordo, autonomia 0346, alterna Galeão. Sol 95, ajuste no 0 no 3. Bate 1 no Índia, no ponto de espera 1895. Gol 1161. Thank you. Torres, Salvador, bom dia, Gol 1961. Gol 1961, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1, 40 graus, 4 nós. Autorizado alinhamento e decolagem, pistão no 0, Gol 1961. Decolador 31, controle 1-1-9-35. 1935, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, 1-1-61, decolado na escuta. 1-1-61, boa noite, contato radar, se me mantém nível 360, após 2000, Leda. Após 2000, Leda, subindo para 360, 1-1-61. Prossegue via Alfa até o Pat 3 autorizado, reporta ao término. Sim, 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, caso negativo, 3-3-2-5, com o nono, meio nono. Thank you. Alô, Salvador, aqui é o Azul Alfa XR, não vem me informando que essa reboca faz 3, bom dia. Tchau, Fox 3 Novembro, bom dia. Fala, Salvador, é o Netuno 03. Força Aérea 7103, formação Delta, pronto, cópia. Solo Salvador, Netuno 03. Solo Azul 9640, pushback e acionamento parte 3. Autorizado, 9640, chama táxi. Ciente. Confirmando, chamou o vetor 03. Uno 03, solo na escuta, prossiga. Solo Salvador, bom dia. Azul Yankee Romeo. Azul Yankee Romeo, prossiga. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio 3 para o pátio número 1, posição 1. Solo 121, decimal 9. Ok, ciente, Alfa Yankee. Muito bom dia, Netuno 03. Netuno 03, prossiga. Netuno 03, solo na escuta. Está recebendo 4? Está com o plano instrumento para os Afonso. Mais informações, acionamento e contas. Netuno 03, só um instante para cópia. Ok, aguardando. Azul 9640 para o táxi. 63 a bordo, estamos com 4 horas de alcance a Salvador. Livre táxi até o ponto de espera da 10, pátio 3, pátio 1 Índia. No ponto de espera, torre 18.5, ajuste 1013. Livre táxi até pátio 3, 1 Índia. Até o ponto de espera 10, o 9640. Alô Salvador, Azul Yankee Romeo. Azul Yankee Romeo, prossiga. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio 3 para o pátio número 1, posição número 1. Autorizado o início do reboque, reporta na saída do pátio 3, Azul Alfa Yankee Romeo. Gente, Azul Alfa Yankee Romeo, reportando na saída do pátio 3. Decolagem da 10, bomba direita após, no perfil de saída coral. E a Golf 677 segue conforme rota do plano. Aciona 5023, controle 1, 19.35. Está autorizado a ponto de uma centena, decolada 10, curva direita, saída coral. Pela Golf 677 após conforme. Aciona 5023 e controle 1935. Correto, Netuno 03. Confirma o POB? Está com 06 a bordo. Gente, chama a torre 1895 para acionamento e decolagem com ajuste no 013. Gente, abraço, torre 1895, graças.